gente passa mal, tomando uma champanhe, um vinho suave tinto, um brinde ao destino, vendo vai e vem de várias mina que deixa a gente pombo. Já paguei a bebida, esqueci até o troco. Conversa vai, conversa bem, não falamos mal de ninguém, só bem, sempre baby. Nas mina é o que liga, cada um com sua história, os gostos até combina, anteninha já passou, se degrana na lagumera. Fala uma pá de coisa logo ali que eu venho chegando do rolê, preto guerreiro de Sandrão, logo atrás o rolê. Na sua correria entregando pizza, firmeza sangue bom, aí é o que liga, motoboy na sua correria. Por isso que eu adoro aqui a nossa esquina. Já havia pipoi passar, já havia baixé passar, o Andrei já lançou essa ideia. A mina é mó matinê, vamos ver no que dá, se fosse eu arrastava. Já vi uma par de coisa sentada aqui na esquina, já vi um vacilão dar suco numa mina, já vi malucos alucinados vendendo tudo dentro de casa, já vi incidentes, trânsito, motoristas imprudentes de repente, quem sabe se defende. Irmãos, já vi malucos na contramão, os homens já passou, na nossa não embaçou, fazia um rateio pra beber uma brisa gelada, agora é o que liga na nossa banca, cola uma par de mina. Colaram do rolê de bike, chegaram suadinhas, beberam e tchau, saíram fora, tá valendo, a noite continua, estamos iluminados pela luz da lua. O Danilo Cole dá uma ideia inédita, diz que acabou com a sua mina e vai seguir em frente, mas amanhã eles estão juntos como sempre. Pra nós é novidade, São Mateus de Juriates vai comprar os novos trajes, calça e camisa preta, tênis branco, no peito crucifique, sua mãe já trançou o seu cabelo. O preto é de estilo, é da banca do cativeiro, a esquina é o escritório, debatemos uma par de coisa até que não se imagina, frio ou calor, a gente tá lá direto só quando joga e fica embaçado, só que nós tá lá mesmo com o chão molhado. Que sabadão cabuloso, dá um trato meu não, filmado, rebaixado, mas além vou passar na casa preta, fazer aquela medieval no samba, onde todo mundo bebe e onde todo mundo é bamba, deixar em casa e trombar rapaziada, várias mina vindo do pagode, vai lá mano, tenta a sorte, quem sabe ela cai na sua, aqui ninguém faz festas pra ficar bem louco, só se for de mulher, sabe qual que é, a vida meu truta é assim, o dia de amanhã eu não sei, só sei que pertence a Deus, disso eu sei, no sabadão à tarde, domingo de manhã, no tempo passo ensaiando, fazendo um mau barulho. Desculpa, Nelson, mas a culpa é do Peitão. Os mano é sangue bom, depois de sair pá, a gente arregaça no bilhar. Logo mais esquema lá, você já sabe, meu chapa. Na esquina, na esquina. Vai, vai, na esquina.